Eu achava duas pernas no ferro lá em cima, e se cair com a cabeça pra baixo é só a corda, né? A linha inventa coisa, meu Deus do céu. A gente acorda mesmo muito inseguro, querendo subir com todos os dedos do mundo. E hoje foi um dia assim pra ela, chorava. Só hoje eu falei, hoje em 50 eu te amo, se não é, eu falei que não tem mais ninguém no mundo que me congela. Além dela, só ela. Usei apenas espetinha, usei esse som desarrumada. Ela entendia todos os sonhos, e não adianta só pro problema. Não tem por que cê tá chorando, esse som desarrumada. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. O dia que se sente me segurar, eu te seguro. Fala, João. Vem lá pra lá. Vem lá pra lá. Só hoje eu falei, na bicicleta eu te amo, pra ele eu falei. Porque cê tá chorando com esse dor de saco, nada. Não é o amor, homem do guarda. E quando tiver caído, seu mundo. Se você se sente nesse lugar, eu te seguro. Tudo bom, eu vou deixar um convite com vocês, se não souber, fazer um repertório.